For emphasis, the simple verb form is followed by sim. Tu estás com fome? Are you hungry? And the answer is, estou sim. Yes, I am. Another question. Ela é médica? Is she a doctor? É sim. Yes, she is.